semana tem rodeio e tem carreira. É domingueira pra quem gosta de dançar. Tem carne gorda, china linda e cor de onda. E trago largo pra quem quer se emborrachar. Meu 12 braças tá sovado e preparado, pois meu piquete vez primeira vai laçar. Meu zaino negro de churumingar nas patas, já adelgaçado só esperando a reis marcar. O meu laço e o meu cavalo me acompanham já de longas. O violão e a garganta me defendem. Carreira. Já me esqueci quantas delas já ganhei. E pros namoros e fandangos da querência, o meu cavalo pra nenhum eu me atrasei. Meu violão eu trago atado na garupa, os versos saem do pensamento como o vento. Neste rodeio vou me entreverar no baile, dando um costado pro gaiteiro noite adentro. O meu laço e o meu cavalo me acompanham já. Zaino negro que é criado pra carreira, já me esqueci quantas delas já ganhei. É pros namoros e fandangos da querência, com meu cavalo pra nenhum eu me atrasei. Meu violão eu trago atado na garupa, os versos saem do pensamento como o vento. Neste rodeio vou me entreverar no baile, dando costado pro gaiteiro noite adentro. O meu laço e o meu cavalo me acompanham.